Salve, salve, Mário Sérgio. Já ouviu o que andam dizendo da nossa gente por aí? Claro que eu vi. Quem nunca subiu o morro pra ver o cacique mirim, não vê a cidade por cima, se liga. Então diz aí como é que é. Quantos morros já subi, desci, sem ver o que falam por aí. Me faz tremer, essa gente vive assim, sem reclamar. Lá ninguém é tão ruim, lá também se sabe amar. Quantos morros já subi, desci, sem ver o que falam por aí. Me faz tremer. Essa gente vive assim, sem reclamar. Lá ninguém é tão ruim. Lá também se sabe amar. Se sabe amar. Vindo da onde a vida nasce, sem muita esperança ao teu redor. Na tela onde se destaca o que nela de pior. Mas a fera que tu espera nem sempre ataca. Tem também quem canta amor, a arte se destaca. Nos versos de um poeta, no muro grafitado. Em uma roda na praça onde o samba é bem tocado. Tem o trabalhador que movimenta o Brasil. Passou do seu lado no busão lotado e cê nem viu. Então vem pra ver o quanto a vida surpreende. Resta crer que esse povo um dia vence toda desavença, todo preconceito. Então segue adiante, superação de berço é o que temos, modificando o cenário ao redor. E o que devemos fazer nós já sabemos de cor. União é o que vai fortalecer. E nessa corrida é pra esse povo. Quantos que eu vou torcer. Sem ver o que falam por aí. Me faz tremer, essa gente vive assim, sem reclamar. Lá ninguém é tão ruim, lá também se sabe amar. Quantos morros já subi, desci, sem ver o que falam por aí. Me faz tremer. Essa gente vive assim, sem reclamar. Lá ninguém é tão ruim. Lá também se sabe amar. Se sabe amar. Me diz quem sobe o morro cantando e desce a ladeira na fé. Rap na ponta da língua, samba na ponta do pé. Viver na paz sem sofrimento, me diga quem não quer. Tá preparado na vida pro que der e vier. Entre a vida sofrida, sei tem quem paga pra ver. Quantos irão sumir com o tempo, quem vai vencer? Quem vai se revelar, quem vai se rebelar? No final quem vai sorrir, ou então quem vai chorar? E se a lágrima cair que molha a terra, pra que possa florescer a paz e extinguir a guerra? Quantos morros já subi, quanto já ouvi falar. Quanto conceito sem conhecer, sem nem por lá passar. Colunas policiais, nas páginas de jornais. Pouca visibilidade às colunas culturais. Tem muito mais, mas só sei que vi o sorriso no rosto estampado. Quantos quando no morro eu subi. Já subi, desci, sem ver o que falam por aí. Me faz tremer, essa gente vive assim, sem reclamar. Lá ninguém é tão ruim, lá também se sabe amar. Quantos morros já subi, desci, sem ver o que falam por aí. Me faz tremer. Essa gente vive assim, sem reclamar. Lá ninguém é tão ruim. Ei. Lá também se sabe amar. Se sabe amar.